que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor. Aleluia. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso olhar. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Meu Deus, eu te louvo, Deus. Que amor é esse? Graça incalculável. Boa, perfeita, agradável para mim, meu Deus, oh, para mim. Aleluia. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Para mim. Desconheço um outro amor assim, meu Deus. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço. Desconheço um outro amor assim. Meu Deus, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. nos amou primeiro. E em gratidão nós te louvamos, Senhor. Nosso coração está aberto. Aleluia. Em gratidão a ti. Aleluia. Amém, amém. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, tia.